Nunca teve conta de 50 nem de R$ 60, certo? Aí ela foi lá, a moça imprimiu a conta, uma de 50 e pouco, outra de 60 e pouco, para ela pagar. Ela foi lá na loteria, a máquina da loteria não leu o código de barra para poder pagar. Eu sei que nesse bafafá lá, ela terminou conseguindo pagar e foi lá para dar baixa e para voltar a energia dela ser ligada. Aí ela me perguntou o que é que eu devo fazer, porque ela disse que nunca, desde que ela tem usa energia, nunca teve uma conta 2021, Edmilson, nesse valor, de 50 nem de R$ 60. E de onde apareceu essa conta no sistema da Enel? O que é que ela deve fazer? Ela disse se entra na justiça, se não entra, ou se paga e se cala e estamos com ressaca. Um agravante, porque não pode cortar energia numa sexta-feira, né? E dia 5 foi sexta-feira, né? Oi. Não pode cortar energia véspera do final de semana. A outra é que a empresa, por obrigação, ela tem que no início do ano mandar um extrato dizendo que está quente com aquele ano, certo? Que está quente, por exemplo. Em 2022, em janeiro, é para me receber da empresa, tanto de água como de luz, um extrato dizendo que eu concluí o ano todo limpado. Eles não mandam. Mas o que pesa contra ela é que tudo nos 5 anos pode ser cobrado. Se a Enel comprou computador novo, sei lá que diabo aquela fez, acontecia muito com prefeitura que a gente tirava uma certidão e dizia que a gente não estava devendo nada. No outro ano aparecia. IPTU de 3 anos atrás. Eles refazem o sistema lá, fica aberto. Aí, se ela não tem essa conta, como comprovar? Fica meio complicado. A briga pelo valor, é melhor ela pagar e, a partir de agora, guardar os papéis dela. Pelo Não. valor. Agora, se ela consegue ver que ela na justiça e pedir uma indenização pelo transtorno. Vale a pena, mas só pelo valor não vale, não. É verdade. Bom, Marinho, Viti, Ô olha, Jobson, só tem mais uma pergunta aqui para Edmilson. Estão querendo saber a respeito do 14º salário. Tem alguma informação? o 14º salário vai esperar outro presidente. O próximo presidente. Ou um novo esse daí. Para poder o pessoal. Porque agora, pessoal, estão tudo em política. Tem deputado em cima da serra, outro no meio do mar, tudo doido atrás de volta. Não atrás dessa quarta, dessa altura, Beleza. não. Não é não, companheiro Jovem? O que é que você acha? E uns com a chinela de rabicho, outra com prego Não, enfiado no e cabeça. abraçando menino, beijando jumento, pra gente, todo dia eles fazem, toda macaquice. Ai, ai, vamos liberar Edmilson Marinho, que o tempo está terminando. Vamos lá, valeu Edmilson, obrigado aí pela sua Um participação. abraço, até quinta. Valeu. Até quinta-feira, Edmilson. Muita paz, muita luz. Olha, deixa eu falar aqui da Agrooficina Neto, olha, conserta motorizado, forrageira, motosserra, ensiladeira de mais máquina agrícola. 995-5440, amigo Neto. Fala também aqui de loteamento Primavera Vigente. Olha, a segunda etapa liberada, um sucesso de venda. Parcela que cabe no seu orçamento. Falei. Loteamento Primavera Ville. Fala o Dita Viso. Hoje é terça-feira. Hoje é dia do Dr. Humberto Oliveira. Lá na Itavisio, 997074995. Continua sendo o telefone da Ticiane, que atende aí para você marcar a consulta com o Dr. Humberto. Itavisio, Rua José Ayrton Teixeira, 231, no centro. Dr. Humberto Oliveira está lá. Segundo o Ivo Júnior, breve Itavisio, parceira da gente. Olha a Cerâmica Pirineus, são 24 anos fabricando com qualidade. Cerâmica Pirineus, qualidade no que fabrica, agora automatizando toda a sua produção. Baratão dos Pisos, duas lojas, uma no Coqueiro, entrando em frente à Praça dos Três Climas. Italab Laboratório, hoje, terça-feira. Começou o Dr. Tobias Ribeiro, atende hoje, quarta e quinta-feira, ultrassom com Doppler e também punção da tireoide. Fala também aqui. Quarta e quinta-feira, doutora Luana Godin, que é ginecologista. Olha, e tem também aí, se você quer fazer coleta domiciliar, é só entrar em contato com o Italab. Tem Italab em Paraipaba, em Trairi, em Amontada, em Miraíma, em São Luís do Curu, em Umirim, em Uruburetama, aqui atrás do Salão da Edneia, em Tururu, em parceria com o Dr. Walter, também na cidade de Icaraizinho de Amontada, lá com a doutora Bárbara, Icaraizinho de Amontada, que é a terra do amigo Nyon. Olha, Italap, o único laboratório com selo de acreditação em Itapipoca e toda a região. Fala também aqui de JA Imobiliária, tem loteamento Fazendinha e loteamento Flores. Isso mesmo, e você tem 20% de desconto se for registrar no Cartório Moura. Fala também de Cavalcante Diz, tem 4 lojas, tem 2 em Fortaleza, uma em Sobral, outra em Tianguá. E a quinta loja vai nascer em Itapipoca. E Balneário Gordó, olha, Caratilápica, a partir de hoje, terça-feira está aberto, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda é a folga do gordo. Hoje tem Caratilápica grande, R$35, não tem outro preço igual na região. Caratilápia grande lá no Balneário do Gordo, no cardápio do Balneário, você tem aí o Caratilápia grande com acompanhamento de baião, verdura deliciosa, farofa lá no Amigo Gordo, lá na Canoa. WhatsApp 9811-3284. O Amigo Gordo, eu falei, Mário Filho. É isso aí, Jobson Melo, já no finalzinho, você tem algo mais a acrescentar de informações? Apenas desejar aqui uma excelente tarde para você, também aqui para Maria Xavier, que agora entrou no Facebook, para todos os ouvintes, né? Um abraço também ao companheiro Rômulo Dantas, o top da internet. Bom programa para ti. E amanhã eu e o companheiro Ivo Júnior, Mário Filho. É, portanto, valeu, Jobson Melo. Grande abraço para você, para Edmilson Moura. E agradecer a você pela audiência. Muito obrigado. Não desligue, vem aí. Show da Jovem Guarda, um show de romantismo para você. E amanhã, 13 horas, tem Ivo Júnior, tem Jobson Melo, tem Edmilson Moura com mais informações para você. Nesse Dia dos Pais, compartilhe momentos inesquecíveis e dê um presente ou boticário repleto de amor. Tem kits exclusivos de Malbec, Arbo, Egeu, Quasar com uma novidade incrível e mais diversas opções de presentes para você surpreender nesta data especial. Até 14 de agosto, você compra em promoção na loja, no site, com o revendedor ou pelo WhatsApp. Consulte condições nos canais de venda. Dia dos Pais é o Boticário. Onde tem amor, tem beleza. Uma emissora da família católica diocesana de Itapipoca. Diretor superintendente Dom Rosalvo Cordeiro de Lima, bispo diocesano de Itapipoca. Diretor presidente Dom Benedito Francisco de Albuquerque, bispo emérito. Diretor administrativo José Ivo Magalhães. Uma emissora associada à CERT. 570 Começa agora, o melhor da Jovem Guarda. Músicas que marcaram época. Você bem sabe que eu não lhe prometi um mar de rosas. Feche os olhos e sinta. O Cadillac Bibi, quero consertar meu Cadillac Bibi. Programa Show da Jovem Guarda. Vejam só que festa de arroz. Show da Jovem Guarda. Com Mário Filho. Músicas, notícias, participação do ouvinte e o momento do Rei Roberto Carlos. Você pode participar pelo telefone 996948541. Show da Jovem Guarda. Aqui na Rádio Uirapuru de Itapipoca. Thank you. da Jovem Guarda, com Mário Filho. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Cheguei para te fazer companhia nessa tarde linda de terça-feira, hoje, dia 9 de agosto de 2022. Prazer, ficarei com você até as 15 horas, levando para você o melhor da Jovem Guarda, aquelas músicas que marcaram época, aquelas músicas que faz você recordar um passado bem especial, recordar os anos 60, 70, 80 e 90 e recordar é viver e recordar é bom demais. Portanto, até as 15 horas, show da Jovem Guarda. Na parte técnica está Rômulo Dantas. Estamos ouvindo a Rádio Irapuru. Itapipoca é a rádio que mais cresce em audiência, crescendo com você. Uma emissora da família católica diocesana de Itapipoca, diretor-presidente Dom Benedito Francisco de Albuquerque, diretor-superintendente é o nosso bispo diocesano, Dom Rosalvo Cordeiro de Lima, e a direção geral é dele, do radialista, o rei da audiência, José Ivo Magalhães. No show da Jovem Guarda você se apaixona, você recorda, e daqui a pouquinho nós iremos ao momento do rei Roberto Carlos, onde vamos ouvir duas lindas canções do nosso rei. Hoje é dia 9, vamos ao santo do dia. Hoje a Igreja Católica celebra São Fábio, comemorado anualmente em 9 de agosto, portanto, rogai por nós, São Fábio. Vamos iniciar o programa com um pensamento positivo. Olha, tenha fé e paciência, pois se hoje o dia está escuro, talvez seja para que o amanhã você enxergue melhor a luz. É o nosso pensamento dessa linda tarde de terça-feira. E sempre fazer o bem, não importar a quem. Faça sempre o bem, porque Deus está vendo tudo e Ele vai lhe abençoar cada vez mais. Portanto, é o nosso pensamento dessa tarde. Já estamos ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Radiosnet. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos juntos. Você já pode mandar sua mensagem, ligar para o nosso telefone e também o nosso WhatsApp. É o telefone que mais toca na cidade. Você liga DDD 889-9694-8541. Abraçar você, minha amiga dona de casa. Que bom adentrar em sua residência todos os dias. Aí para você nos fazer companhia, a você que está trabalhando, a você que está viajando, abraçar os amigos agricultores, a cada mulher, a cada homem, a cada criança, a cada jovem, a cada estudante, cumprimentar os amigos aí que trabalham na educação, na saúde, na segurança, na construção civil, os amigos da imobiliária, da assistência social, os amigos comerciantes, os trabalhadores informal, os artistas, que são muitos, cantores, poetas, humoristas, o nosso muito obrigado. Até às 15 horas, vamos se apaixonar, vem comigo, até às 15 horas no show da Jovem Guarda. Vamos de hora certa, em Itapipoca são 14 horas mais 10 minutos. Vamos iniciar com duas lindas músicas. Essa é linda, hein? Do Newton César. Espere um pouquinho mais. Jerry Adriane, Ainda Lhe Espero. São 14h10, está no ar. O show da Jovem Guarda. Solta o som. Espera, não quero ver o lenço branco da partida. Não condenemos ao naufrágio nossa vida. Por meu amor, por nosso amor, é que eu te peço.